Eu pensei que tá pagando isentão, mas não sei, que eu tô cansado de saber se quem é fake de quem, cara. Aí tá bom, eu pagar isentão, que uma hora sobra o print lá em outro canal também, povo falando. Igual aquele Brian, você lembra daquele Brian Coast lá? Tava aqui lambendo, me lambendo, cara. Falando, não, Goldie, não, não, não, mas tipo, sim, cara. Será que é mesmo? Todo isentão aqui, não tá de Brian Coast lá, você lembra lá? Com a fotinha de um cara, ele nunca tirou aquela foto. Aí foi só descobrir quem que era uma coisinha do Matheus lá. Um perfil que não tem nada, né? Perfil totalmente privado, já virou essa foto aqui. Tipo, coisa do purgatório lá. Agora tá lá me xingando lá. Entendeu? Pô, ele veio aqui eu falando com o cara como se fosse uma pessoa mesmo. Ele tinha a fotinha dele, né? Tá com preguiça de entrar, né? Aí depois que eu falei que os caras viu ele lá fazendo a mesma caveira ali. Aqui ele pagava de isento, aí lá fazia a mesma caveira, né? O povo falou, né? Ah, esse cara é 13 também, né? Porra, puta merda. Quento, cara. O Matheus é. Muitos chamam ele de infantil, que ele não. Não, o bicho é psicopata mesmo, cara. Dá pra dar superchat, cara? Porra, que delícia! Por isso que os fakes falavam que o Valdir não tinha moto, que era o Matheus, exatamente, cara. Era o Matheus. Então, como é que vai falar que não é um perfil fake? O cara tirou a foto dele por quê? Que mudou a linguagem da foto dele, entendeu? Aí tá lá me atacando agora o negócio. Então a gente, cara, não tem como saber até onde vai essa doença, cara. Do